Mas enfim é sabadão, e guerreiro merece tirar uma onda, né não? Tô na quebra firmeza e não quero ficar à toa. Vou ligar os camaradas que hoje tem repecoa. A chegada lá no branco, não custa não pegar nada. Parceiro de conceito, coligado com a máfia. Vou trocar umas ideias ouvindo um bom rap nortista. Depois chegando na praça do Santa Rita. Sem perder de tempo, caindo pro arrebento. No sapato, no talento, o som é rap 100%. Então vem, vem, sangue bom, que a nossa rima faz o som. Vem ser um elo da corrente, é tudo nosso. Tá bom. Só uma pá de louco que tá chegando aqui. E muito mais da vai colar, pra somar é nós aí. Curtindo o momento com toda intensidade. Máfia nortista tira onda sem maldade. Sem treta, sem arma, sem lombra, sem falha. Valorizando a cultura, hip hop é nossa cara. E se você quiser chegar, pode vir, chega aí. Com a máfia malucada, agora é nós, diz aí, diz aí. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. Ó, só pana, os moleque tão chegando. Seguindo o barulho do som que tá pipocando. O som é conhecido, o flow é aquilo. Mafioso, um convite desse sempre é bem-vindo. Então, satisfação, bora junto na ideia. Sempre positiva, que a rapa faz a presa. Confraternizando, junto com a família. Propagando bem, através da rima é também missão. Respeitar os irmãos, resolver na ideia qualquer situação. Se dia foi daqueles, pesou o estresse. Aqui a gente curte, mesmo sem cash. É só trazer consigo a paz de espírito. Compartilhar com todos os amigos, então deixa rolar aquela sequência. Norte e Nordeste fazendo a diferença. Então deixa pra lá as desavenças, pois até pra curtir tem que ter consciência. No campo, na rua, na escola ou na bola, se o amor se faz presente, então tem vitória. Essa é a vulca de caboclos, rimadores do norte. No microfone a gente vai dando bote em todos os cantos desse meu Macapá. Se Deus quiser, o rap sempre vai ecoar. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap ecoa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap ecoa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. Vamos que vamos, irmão, cumprimos mais uma missão. Salve, salve aos guerreiros, nossas consideração. O barato foi louco, firmeza cabuloso. No próximo evento vamos tá junto de novo. Os que apoiam, representam e sobrevivem na quebrada. Sem treta, sem arma, hip hop é nossa cara. E prossegue na moral, firme de cabeça erguida. Até aqui tamo na paz, tá valendo, essa é a fita. Então deixa rolar, os caras conscientizar. Pela rima e atitude, a paz propagar. A todos os manos das quebras de Macapá. Respeito onde for, é o que liga, rapá. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. A máfia malucada faz a festa nessa porra. Quero ouvir, diz aí. O rap é goa. O rap é goa.